Tape, bem-vindos a Basilônia. Aí, eu misturo a competência com a minha mente insana, mostrando a postura da cultura de rua sem grana. Vivo na cidade de holograma, da grande selva urbana. Eu tô na luta pra depois cair na cama. A minha alma tá aqui fazendo a diferença. Tanto faz, tanto fez, tanto que a paz que me sustenta. Deus me ilumina e confia na minha crença. A consciência faz com que eu use a cabeça. Cresça, vença nas letras, conquisto meu objetivo. Fazendo rap por amor, paixão e compromisso. Fazendo isso eu me sinto mais do que bem pago. Se o rap for um vício, tô mais do que chapado. Preocupado em saber o porquê o tempo não para. Viver a vida é mais difícil que achar agulha na palha. Descarreguei um pente sem usar nenhuma bala. Assim eu vencerei todas as batalhas. A rua ilumina essa escuridão. Nas ruas onde se esconde mais um cidadão. Toda árvore tem um galho, vai dizer que não. Mas eu represento a terra do pinheiro, do pinhão. A lua ilumina essa escuridão. Nas ruas onde se esconde mais um cidadão. Toda árvore tem um galho, vai dizer que não. Mas eu represento a terra do pinheiro, do pinhão. Pinhão, pinhão, pinhão, pinhão. Eu já sofri com a goteira na casa, sujeira nas águas, a mente com falhas, amigos canalhas. Andei por valas, vielas, favelas, evitando os comédia. Mas quem cuspiu pra cima, mirou na própria testa. Isso não presta, o que me resta é aprender com os erros. Acabando com os preconceitos, fazendo tudo direito. Conteúdo explícito, digno e verdadeiro. Criação do divino Espírito Santo brasileiro. Jesus é meu parceiro, por que der e vier. Me ajudando todos os dias a ficar de pé. Posso ser ralé, mas eu sou guerreiro. Canto meus sentimentos para o mundo inteiro. Eu prego a verdade, humildade, dependência, dignidade, honestidade. Coloque isso na cabeça. Foda-se tudo e todos falando que dá na telha. Mas se tu ficar de boca aberta, vai comer abelha. A lua ilumina essa escuridão. Nas ruas onde se esconde mais um cidadão. Toda árvore tem um galho, vai dizer que não. Mas eu represento a terra do pinheiro, do pinhão. A lua ilumina essa escuridão. Nas ruas onde se esconde mais um cidadão. Toda árvore tem um galho, vai dizer que não. Mas eu represento a terra do pinheiro, do pinhão. Pinhão, pinhão, pinhão, pinhão. Isso mesmo. Estúdio do Baixo. MR Beats. Tamo junto.